Fiana Clube. Vende mais, mais, mais, mais. O maior complexo de comunicação do interior ligado 24 horas. São Paulo, Mato Grosso, Minas e Goiás, ouvem a Rádio Clube de Ribeirão Preto pelos 10 mil watts de potência da ZYK 639, 660 kHz. O Brasil e o mundo recebem pela ZYE 955, onda curta de 15.415 kHz. Rádio Clube. Emissoras do Sistema Clube de Comunicação. Baixe o aplicativo e ouça a Rádio Clube 1 pelo celular ou acesse o nosso site radioclube1.com.br e ouça de qualquer lugar do mundo. Raquel Ribeiro para a Rádio Clube 1, a Band News na macro região. Romildo Bazan, o Sabido e da Rosa, a dupla do rádio, tá na Clube. Tá legal. Clube 1. Aqui toca moda que nunca cai da moda. Ô, potência! Clube 1. Olá, amigos de Ribeirão Preto, aqui é o Marcos Troca. Repare, vem aí um gigante brasileiro, uma estrutura jamais vista no Brasil, o maior circo da América Latina. Você vai se surpreender com o Mirage Circo, um circo brasileiro de nível internacional, uma experiência incomparável. Você não pode perder. Mais informações, acesse agora miragecircos.com.br. Garanta já o seu lugar e sinta essa magia. Vem pro circo Ribeirão, vem pro gigante, vem pro Mirage. Eu, Marcos Frota, tô te esperando. O melhor pra sua zona, tá no Farinha. Qualidade e segurança, tá no Palinha. Eletrodos e máquinas de solda, tá no Palinha. EPIs, abrasivos e ferramentas, tá no Palinha. Em Ribeirão, cara, é tradição, no Palinha, não se deixa na mão. Na loja ou no site, solda de verdade, tá no Palinha. Acesse palinhasoldas.com.br ou ligue 3964-5304. Vem pro Palinha, eu quero campo e cidade. Eu quero mais facilidade. A minha melhor ferramenta para trabalhar está no campo e cidade. Roçadeira, cortador de grama, motosserra, lavadora de alta pressão, microtratores de milho e rotação de máquina e a permanência. Campo e cidade, Rua Paraíba, número 75, em Ribeirão Preto. Telefone 3441-4408. Cooper mais economia, Cooper mais comodidade, muito mais pra você e sua família. Ofertas exclusivas no Cooper Mais, de 4 a 6 de março. Papel higiênico, folha dupla mini com 12, 15,49 cada. Lava-roupas brilhante, 2 kg, 21,90 cada. Amaciante IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros, 7,98 cada. Cooper Mais, o seu clube de vantagem do supermercado Cooper Cana. Participe. Cooper Mais. Riplate é qualidade, Riplate é garantia, Riplate é embreagem, eficiência e tecnologia. Ligue 3615-9800 ou acesse riplate.com.br. Embreagem, Riplate. É conhecer e confiar. Você sabia que o arroz Tio Zé não possui produto químico? É isso mesmo. Todo o seu processo industrial é 100% natural, com a qualidade que a sua família merece. Arroz Tio Zé. O Pro-Urbano RT9 e Prefeitura de Ribeirão, sempre pensando no conforto e agilidade dos cidadãos, disponibilizam a plataforma prourbano.citamob.com.br. Nela você pode fazer a renovação e emissão dos cartões de estudantes e cidadão e vários outros serviços. Acesse já prourbano.citamob.com.br. Todos os serviços de forma remota, ágil e na palma da sua mão. Ribeirão com mobilidade e serviços de primeiro mundo. Quem pega a rabeira corre risco de morte. Pro-Urbano, mobilidade, modernidade, segurança e conforto para todos. Pensou em churrasco? Servite! Pensou carreando? Servite! Pensou em qualidade? Servite! The House Beef Carne de Qualidade? Servite! Avenida Afonso Pingo, 1360, Loja 6, Sertãozinho! Ritmo do Bem, com Kiko Zambianchi! E participação especial de Roger Renda! Um show solidário repleto de hits que marcaram época. Na voz de Kiko Zambianchi. promoção especial de Rod Rena. Dia 14 de março, no Espaço Bela Cita. Ingressos sem taxa em ritmodobem.com.br. Garanta já o seu. Toda a renda será destinada para a ONG Casa das Mangueiras. Olá, amigo de Ribeirão Preto, aqui é o Marcos Brota. Prepare-se. Vem aí um gigante brasileiro, uma estrutura jamais vista no Brasil, o maior circo da América Latina. Você vai se surpreender com o Mirage Circo, um circo brasileiro de nível internacional, uma experiência incomparável. Você não pode perder. Mais informações, acesse agora miragecircos.com.br. Garanta já o seu lugar e sinta essa magia. Vem pro circo Ribeirão, vem pro gigante, vem pro Mirage. Eu, Marcos Trota, eu espero. Romildo Bazan, o Sabido e da Rosa. A dupla do rádio tá na clube, tá legal. Clube 1. Sábado tem Campeonato Paulista ao vivo na Clube 1. E você ouve nos 96.7, às 18, Palmeiras e Botafogo, em conexão direta com a Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista é na Clube 1. Clube 1. Conteúdo nacional e internacional, Rede Band News. Formação de um tempo todo. Ribeirão Preto, São Paulo. Brasil, Brasil, Brasil! O é da coisa. Maior investimento da história da área automobilística, da indústria automobilística no Brasil. Bom, hein? Ô, Tarcísio! Tarcísio! Vai pedir também um pedaço aí dos velhos? Porque o Tarcísio disse que na Toyota ele ajudou. Não, ele ajudou, e todos ajudaram. Mas é que ele ajudou quando ele falou que era coisa de 1 bilhão ali, né? Foram 11 bilhões anunciados pela Toyota. E a Toyota deixou claro que estava de olho, se aproveitando também de programas federais. E a mesma coisa acontece agora com a Fiat e a Jeep, que estão juntas numa empresa, a Stellantis. Que anuncia aí um negócio que eu vou lhe contar, viu? Olha, tá vendo? Meu governo é bom, viu, Coutinho? Meu governo é bom, mas daqui a pouco a extrema-direita vai dizer, vou fazer carro no Brasil. Que absurdo! Vamos lá, o que a gente tem aí? A montadora Stellantis, dona de marcas como Fiat e Jeep, anunciou nesta quarta um investimento de 30 bilhões em suas fábricas no Brasil, 30 bilhões de reais. Entre 2025 e 2030, o maior valor já investido na indústria automobilística brasileira. Para comparação, a Volkswagen anunciou, há um mês, um investimento de 16 bilhões de reais nas suas quatro fábricas no Brasil até 2028. Com o investimento, serão lançados, pelo menos, 40 novos produtos, além do desenvolvimento de tecnologias de descarbonização dos veículos produzidos pela companhia. Já está definido, porém, qual será o principal destino dos valores. O desenvolvimento da tecnologia Bio-Hybrid, modelo que combina a eletrificação com motores flex movido a etanol, apresentada pela montadora em agosto do ano passado. E tem a ver com incentivos federais, com medidas do governo federal, meu querido Coutinho. Vai lá. Para Carlos Tavares, diretor executivo da Stellantis, o investimento bilionário no Brasil está alinhado ao programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, do governo federal, instituído por meio da medida provisória no ICI em dezembro de 2023. O programa prevê, entre outras coisas, incentivos para a produção de veículos sustentáveis e para a realização de pesquisas voltadas para as indústrias de mobilidade, visando justamente a descarbonização. Entre os instrumentos que o programa deve utilizar para promover os objetivos, está o chamado ICIB, um sistema de impostos em que pagará menos quem poluir menos. É isso. É claro que a Europa está investindo em carros 100% elétricos e tal, e por que que o Brasil não faz a mesma coisa? Bom, tem uma questão do preço desse carro 100% elétrico, né, ainda. Para ver aquilo que a economia e o consumidor brasileiro comporta. Agora, fundamentalmente, você tem investimento aqui em economia de baixo carbono, gerando empregos no Brasil. Não é só a indústria automobilística, é a cadeia produtiva toda, que é uma cadeia produtiva grande, importante, e incentiva, felizmente, a indústria brasileira. Né? Sim, é mais uma evidência. Eu sei que tem gente que está chateada, mas é uma evidência de que o governo funciona. Não é? Lula, premier da Espanha, o Mercosul e a extrema-direita. Eu andei falando de tudo isso aí, né? Ele falou hoje, encontrou com Pedro Sánchez, que é o premier espanhol. Muitas vezes vocês encontram por aí o presidente da Espanha. Eles lá chamam de presidente, tá? Mas é o presidente do gabinete. Na verdade, é premier, é primeiro-ministro. Esteve com Pedro Sánchez, do Lula, e nós vamos direto pro vídeo. E ele disse que ele tem esperança ainda do Mercosul. Vamos lá, o que a gente tem? Acho que nós nunca avançamos o tanto que nós avançamos. O Brasil se preparou com a discussão sobre a Europeia. Dificuldades que tinham foram acertadas com a União Europeia, nós estamos hoje prontos para firmar um acordo com a União Europeia. Estamos prontos. O que acontece é que a França, já há muito tempo, não é de hoje, traz um problema com relação aos seus produtores agrícolas. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência, faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. eu quero lhe dizer que eu lamentei profundamente que o acordo não tenha sido firmado quando o presidente Pedro Celso era presidente da União Europeia e eu era presidente do Mercosul. Foi uma falta de oportunidade, mas eu penso que ele ainda está na presidência, eu estou na presidência e nós ainda vamos assinar esse acordo para o bem da América, para o bem do Mercosul e para o bem da União Europeia. Olha, tomara, a carga que o Macron está fazendo contra o acordo é muito grande. O Lula escreveu um artigo no País e afirmou que o mundo enfrenta um preocupante aumento da extrema-direita, o que é verdade. E no texto ele fala que quando a democracia falha em garantir o bem-estar do povo, prosperam figuras que semeiam desconfiança no processo eleitoral. O artigo é excelente, falou da defesa que o Brasil faz do imposto global sobre bilionários, né? Sobre uma transição justa para a economia de baixo carbono. Mas só que hoje o Lula também falou sobre a eleição na Venezuela. E aí, presidente Lula, ou as coisas ornam ou elas não ornam. Daqui a pouco nós vamos falar no último bloco sobre Venezuela. Mas vamos ver o que o senhor disse de certo sobre a extrema-direita. Tem um outro trechinho aí, vai lá, no vídeo. Espanha e Brasil são duas grandes democracias que enfrentam o extremismo, a negação da política e o discurso de ódio, alimentado por notícias falsas. Nossa experiência no enfrentamento da extrema-direita, que atua coordenada de forma internacional, nos ensina que é preciso unir todos os democratas do mundo. Não se pode transigir com o totalitarismo, nem se deixar paralisar pela perplexidade e pela incerteza ante a essas ameaças. A defesa da democracia está inevitavelmente ligada à luta contra todas as formas de exclusão. Perfeito discurso. E é necessário mesmo que os países se juntem, se unam em defesa da democracia. Agora, presidente, onde a democracia não está, nós não temos que nos meter lá nos outros países, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, mas isso a gente fala daqui a pouco. Isso aí. É da coisa. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem que pensar lá. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Tá lá. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem. E tá lá. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Eu acho. E você contratou o Verisure, lembra? Com a chave inteligente, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarme Verisure. Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verisure.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24/7 e mais de 1000 opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Dia 6 de abril, no Centro de Eventos Copercana, em Sertãozinho. Dupla que mudou a história da música sertaneja. Zezé de Camargo e Luciano. É a sua diferença que me ingresso para... para mesas, bistrôs e área VIP. Pontos de vendas autorizados. Sorveteria Cremoso, Rua Augusto Zanini, 591, São João. Moda e Companhia, Rua Barão do Rio Branco, 870, Centro. Destaque Joias, Rua Barão do Rio Branco, 1545, Centro. Boteco Lucas, Rua Sebastião Cremonês, 168, Jardim Boa Sorte. Universo Caltri, Avenida Antônio Pascoal, 467, Jardim Boa Sorte. Vendas online na guichelais.com.br. Parte da venda será doado à instituição Mãos de Acolhe. Abertura dos portões, 20 horas. Uma história de credibilidade que constrói no respeito a quem assiste, no compromisso com a verdade, na qualidade do trabalho, na excelência da entrega. No ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia. Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Aimeg, de segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e aqui na Band News FM. O Vídeo 96.7, Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, amigos de Ribeirão Preto, aqui é o Marcos Grossa. Prepare-se. Vem aí o gigante brasileiro, uma estrutura jamais vista no Brasil, o maior circo da América Latina. Você vai se surpreender com o Mirage Circo, um circo brasileiro de nível internacional, uma experiência incomparável. Você não pode perder. Mais informações, acesse agora miragecircos.com.br. Garanta já o seu lugar e sinta essa magia. Vem pro circo Ribeirão, vem pro gigante, vem pro Mirage. Eu, Marcos Frota, tô te esperando. Quarta do açougue no Grick. Sem bovino, peça um pedaço. O quilo no Fangric, R$21,90. Pernil suíno dianteira pururuca, o quilo no Fangric, R$8,98. Costela bovina minga congelada, o quilo no Fangric, R$17,90. Colchão duro fatiado, o quilo no Fangric, R$26,90. Sobrecoxa de frango sadia, um quilo bandeja ou IQF no Fangric, R$9,98. Peixe tipo bacalhau zabo, 16 por 20, o quilo no Fangric, R$59,90. Super barato é coisa do Grick. Oferecimento BTG. A excelência está em você. Dê um BTG na sua vida. Olha, meninos, me chega aqui, eu vou dar uma mudada aqui. Vamos falar de um livro. Quer ver? Eu vou falar sobre censura ao livro O Avesso da Pele. A caçada ao livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro que está recomendado de segundo grau. É um livro que trata de racismo e que lá pelas tantas, num dado momento, fala de relações sexuais, ordens sexuais, pelo nome. Mas talvez o que esteja incomodando, não sei não, ter uma relação sexual, alguém que fala de uma relação sexual com uma mulher branca, negro. E agora decidiram que no Paraná, o livro será recolhido. A Secretaria de Educação alega que conduz atualmente revisão dos materiais incluídos no Plano Nacional do Livro Didático. Isso é uma vergonha, isso é um despropósito, é um sinal do atraso mais esperoso. Você imagina se aluno de segundo grau, Larissa Coutinho, precisa que um autor escreva uma palavra, o nome de um órgão genital, algo assim, para que as pobrezinhas, as crianças inocentes do segundo grau, saibam que aquilo existe. Esses pais, eles vigiam a internet dos filhos, o celular, essa coisa toda, né? É, vão as festinhas, vão as baladas. Mas isso é uma vergonha, isso é censura. Isso é, na verdade, uma forma disfarçada de racismo. Que não é o palavrão que está incomodando. Se o palavrão incomodasse, vocês não eram servos de Jair Bolsonaro. Se palavrão incomodasse, vocês não lamberiam as botas de Jair Bolsonaro. O que vocês não suportam é um terço combatendo o racismo. É isso que vocês não suportam. Censores, fascistoides, autoritários. Um dia essa farra de vocês acaba. É inacreditável. Estamos em 2024, é perseguição a livro. De maio. ABBA deixou no Multiplan House, no Ribeirão Shopping, às 21 horas. ABBA deixou diretamente da Suécia, acompanhado por membros da Orquestra Sinfônica de Londres. E músicos da formação original. ABBA deixou. Adquira seu ingresso no Ticketmaster.com.br. ABBA deixou. Uma noite com toda a magia, emoção e os clássicos que marcaram gerações. Bandicoot Internacional, única apresentação no Ribeirão Shopping. Venha viver essa experiência. Na Band News FM. Oferecimento BTG. A excelência está em você. Dê um BTG na sua vida. Polícia Federal cai logo depois da decolagem em Belo Horizonte. A queda do monomotor no aeroporto da Pampulha foi gravada. Dois policiais morreram na explosão e um tripulante está internado. A investigação sobre a causa do acidente já começou. Em vez de trabalhar, presos do semiaberto são flagrados usando drogas, curtindo a praia e indo ao motel. Lula disse que vai esperar resultado na Venezuela para saber se a eleição foi democrática e que, em vez de ficar chorando, oposição precisa indicar outro candidato. Impedida de concorrer, líder opositora disse que presidente apoia um ditador. Marcado um novo depoimento de Mauro Cid, o ex-braço direito de Bolsonaro, sobre um plano de golpe. E veja também no Jornal da Band. Lixo nas ruas, agrava em...